o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rock aqui. Classic Rocks. Tá no plural, aqui na sua, é isso mesmo, aqui na sua rádio, riosulrádio.com, dá até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, como todo sabadão a gente faz aqui, dá aquela, sabe, descarregada, porque durante a semana a gente ouve tanta coisa, cara, tanta mercadoria, você nem imagina, né, principalmente eu que trabalho em rádio, então você imagina, né, ter que desopilar os ouvidos, tirar os Justin Bieber, as Lady Gagas, as Beyoncé's, como diz o meu filho, eca, pai. Deixa quieto, cada um na sua, tá? Cada um no seu quadrado. Bom, gente, mais um Classic Rocks até as 4 da tarde. Os melhores sucessos, os melhores clássicos do rock. Esse ano, como prometi no finalzinho do ano passado, a gente tá fazendo isso. Eu tô apresentando pra vocês, primeiramente, alguns grupos, a maioria deve conhecer, mas alguns não conhecem, tá? Depois que o nosso arquivo estiver todinho aqui, a gente conseguir mostrar o melhor pra você, aí sim a gente vai misturar tudo. Aí você vai ver que delícia que vai ser, tá bom? Olha, hoje tem Gary Moore. O cara toca muito, meu amigo, mas toca muito, muito, muito. Que morreu agora em 2010. Se eu não me engano, depois eu tenho até o último álbum dele lançado de 2010. Tá? Em outro programa eu posso até tocar pra você, tá bom? Você vai conhecer o Free. Free é o grupo do Paul Rodgers. Paul Rodgers que foi vocalista depois do Bad Company, que você vai conhecer ainda, não hoje na programação aqui. E depois, agora tá tocando no lugar do Freddie Mercury, no Queen, cara. É lógico que eu achei uma... Falando tempo, você achei uma bosta, né? Mas fazer o quê? É. Senna e Rubim, né? Não tem como comparar um com o outro. De jeito nenhum. Aliás, eu sempre falei que o Freddie Mercury é insubstituível, cara. Não tem como. Mas o cara fez o feijão com arroz dele lá, fez bem feito, por sinal. Mas ele fez o que ele podia fazer, né? Ninguém substitui ninguém, cara. Cada um faz o seu jeito. Bom, você vai curtir o Free, então, um pouquinho do Free. Tem o George. Eu falei semana passada. George é o seguinte, cara. O vocalista desse grupo é simplesmente Brian Jones, o vocalista. Brian Johnson, aliás. Brian Jones foi o guitarrista dos Stones que morreu em 69, cara. Deixa o espírito do cara em paz lá em cima. É o Brian Johnson. Brian Johnson é o vocalista do AC/DC, cara. Portanto, é ele que você vai ouvir antes dele entrar pro AC/DC, né? Nem ele imaginava que ele ia estar onde ele está hoje, não é mesmo? E o último bloco é do Foreigner. Você pode até ter torcido o nariz aí, Foreigner, aquele grupinho de baladas. Olha, não é só balada não, tem muita coisa boa que eles fazem. Eles fazem um hard rock muito bom. Tá ok? Portanto, hoje é essa programação que você vai curtir, fica à vontade, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente começa com Gary Moore, olha, uma participação Gary Moore é guitarrista também, com B.B. King e Gary Moore juntos. É isso que você vai ouvir. Since I Met You, Baby, vamos lá. In the morning with an aching head, I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy thing before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. Since I'm last night. Too tired to wake. I had a chill this morning. Too tired to shake. I got a good poker hand. Too tired to win. I can hear my baby knocking. Too tired to let her in. I'm tired. Yeah, yeah, yeah. I'm tired. Too tired. Too tired for anything. I'm too tired to walk. To run, I can hear my baby calling. Too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Too tired for anything. Take a ride, but I'm too tired. Of luck, sit on a pin. I'm too tired to get up. I'm tired. I declare I'm tired. I'm too tired. Cherry red, roll me so hard, I fall right out of bed. Please stop messing around, you're messing around all the time. If you don't stop messing, baby, you're gonna be someone else's baby, not mine. My baby till my face turn cherry red. Roll me so hard, I'm gonna fall right out of bed. Please stop messing around, you're messing around all the time. If you don't stop messing, baby, you're gonna be someone else's baby, not mine. wanna do. But someday, when you think that you've got it made, what a deep end of soul. You can't wait. behind, that's why I'm moving on. Yeah. at your boy, he's crying. In his eyes, they're cooler. Mama, take a look at your boy, he's a military man. Mama, take a look at your boy, he's dying. Mama, take a look at your boy, he's waiting. Mama, take a look at your boy, he's frightened. They have trained your boy to kill. And kill someday he will. They have trained your boy to die and ask you questions right. Mama, take a look at your boy. Take a look at your boy. Take a look at your boy. He's a killer. Yeah. Mama, take a look at your boy. Take a look at him now. Take a look at your boy. He's a soldier. He's cold up. He's cold up. Mama, take a look at your boy, the way he owned her. Mama, take a look at your boy, like a hell of a smile. He helped you and your boy to kill. Kill someday, will. They have trained your boy to die. And ask no questions why. Bye. Pois é, e aí, meu amigo? Você que não conhecia o Gary Moore, tá aí de bobeira, né? Pois é, isso aí foi só um álbum e duas músicas de outro álbum que você curtiu. Eu tenho a discografia completa aqui, do Classic Rocks. Tá ok? Portanto, você ouviu Military Man, olha, Reach for the Sky, tá? Moving On, King of the Blues, ou Pretty Woman, Stop Dancing Around, Too Tired, e Too Tired com Albert Collins, cara. Esse cara também toca muito, Albert Collins. E Since I Met You Baby, com B.B. King, o mestre do blues. Gostou? Gary Moore. E a gente queria mandar um alô pra galera que tá ligadinho aí em surradio.com. Tem até a galera de bater, tem gente ligada lá em Barcelona curtindo a gente, meu amigo. Não é pouca coisa não. Lá em Barcelona, na Espanha, curtindo aqui a riosulradio.com. Um abraço pra você que tá ligadinho. Pode entrar no Facebook aí à vontade. A galera de Taubaté, Petrópolis, Magé, Niterói, Pelotas, Pirassununga, olha, São José de Santa Catarina, São Paulo, capital, né? Concórdia, ali já falando Concórdia também, foi direto, né? E Irecê, na Bahia, olha só que beleza, cara. Blumenau, Santa Catarina, tá ali Belo Horizonte, Belfort Roxo, Crato, Ceará, olha só, cara. Barra do Piraí também aqui pertinho, Araruama, bom. Ananindeua, já ouvi falar, isso aí não Pará essa coisa. Pará, cara, ouvi falar na necessidade. Ananindeua, cara. Tá aí, um alô pra você aí no Pará, também tá ligadinho no riosulradio.com. Quiser entrar no nosso Facebook, mandar um alô, pedir alguma música, fica à vontade, que a gente tá aqui pra isso. Tá ok? Bom, a gente vai pro break e na sequência tem o Free. Você vai conhecer o Free daqui a pouco. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, todo sabadão, você hoje, tá se ligando hoje aí no riosulradio.com. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, 2 horas com os melhores clássicos do rock, pra você ficar à vontade, conhecer bandas novas. É conhecer sim, cara. Eu mesmo, com todos esses anos de estrada, ainda tô conhecendo muita banda. Meus filhos é que me ensinam, cara. As bandas atuais eles mostram pra mim e as antigas eu mostro pra eles. E não preciso nem dizer que eu saio ganhando de goleada, né? Fazer o quê? A maioria os dois, o que curte de música do meu tempo, não é brincadeira, não. Eles ficam, pô, pai, essa época era maneiro, hein? Falei, pois é, foi maneiro nisso. Só tinha de pô, Led Zeppelin, Black Sabbath, Hip. Aí começava a falar, não humilha. Não, mas cada época tem suas coisas boas, cara. Eu reconheço que nos anos 70 apareceram mais coisas boas do que depois, né? Mas deixa quieto. Bom, gente, olha, na sequência agora você vai conhecer a banda do Paul Rodgers. Ele que saiu dessa banda, a banda chamada Free, tá? Saiu dessa banda para formar o Bad Company, que foi uma delícia nos anos 70 e 80 também. Depois saiu do Bad Company, não sei o que aconteceu, se ele seguiu carreira solo, foi tocar outra banda, e acabou no Queen. Resolveram fazer um projeto com músicas de Freddie Mercury e o Queen, e chamaram ele para cantar. Realmente, o cara é um excelente cantor. Você vai poder comprovar aqui agora com a banda Free. Tá ok? A gente começa com o clássico do Free, a música mais conhecida, que já teve até comercial com essa música. É All Right Now. Vamos lá. Classic Rocks. Said

got so much love, and she saved it all for me. Oh, I would not be lying. It's the way it's got to be. So, Mr. Bigger. In the ground. and help me to sing this song. Don't you worry about the boys and me. Ain't gonna do you no wrong. Traveling man, that's what I am. Oh, I don't stay nowhere long. Traveling man, don't turn your back. Before you know, I'm gone. Yes. I'm gone. you made me cry. Every way this night, you show you got a heart that's made of ice. Coisa boa. Anos 70, cara. Anos 70. Ok? É o Fred Paul Rogers. Você ouviu aí, ó, Fire and Water, Wishing Well, Traveling Man, Mr. Bing, The Stealer, The Hunter, Little Bits of Love e All Right Now. Né? Paul Rogers. Você agora pode dizer, eu conheço Paul Rogers. Ok? Então tá ok. malandro. Não, porque brasileiro tem essa mania, né? Ele chama, vai tudo no pessoal, né? Porque o Paul é o Paul Rogers. Então, Paul McCartney. É assim, não, o John, que eu não sei o que é, mas é o John. É o John Lennon. É, brincadeira, que não vai tudo, já vai tudo já levando pra intimidade, né? Ah, você viu o último disco do John, cara? Você viu o último disco do Paul? Você viu o último. E por aí fora. Você ouviu a música nova do Gary? É o Gary, aquele que morreu ano passado, Gary Moore. É assim mesmo, brasileiro é assim mesmo, é desse jeito que a gente vai mesmo e não tem jeito de mudar, tá bom? A gente vai pro break, na sequência você vai conhecer a primeira banda de Brian Johnson, vocalista do AC/DC, cara. Espera aí que a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, sabadão, de 2 às 4 da tarde, tá bom demais, né, cara? Free, Gary Moore, ainda tem mais ainda. Tem o George que a gente vai curtir agora e o Foreigner, né? E olha, no próximo programa eu não vou ficar adiantando que eu vou tocar, não. Vou fazer surpresa mesmo, cara. Vai ter coisa boa, espera que você vai ver. Tá ok? A gente vai caprichar. Bom, agora a gente vai conhecer a primeira banda do Brian Johnson, cara. Olha só, Brian Johnson, o vocalista do AC/DC. Aliás, AC/DC é a banda mais, vou usar um termo aqui que eu não diria, mais cagona que eu já conheço. Porque morreu o Bon Scott, eles arrumaram um cara com o mesmo timbre de voz do Bon Scott, cara. Quando lançaram o Back in Black, que é volta de luto, Back in Black, volta no luto, de luto, né? Depois da morte do Bon Scott, eu ouvi o disco, eles estão de sacanagem. Eles pegaram gravações antigas do Bon Scott e lançaram agora. É idêntica, cara. A voz dos dois são idênticas. É impressionante. Só que quem é fã mesmo percebe, né? É, percebe. Que tem uma pequena diferença, mas deixa quieto. Vamos lá então, é o George, você vai conhecer o George de Brian Johnson. A gente começa com Keep on Rockin'. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah! É anos 70, cara. Eu tô aqui até de bobeira, fiquei olhando pra cara do Marquinhos aqui, porque é o seguinte, nos anos 70 tinha muita frescura o rock and roll, não, era rock cru mesmo. Você ouviu aí o George, que mandava mesmo, os vocalistas dos anos 70 tinham que ter voz, cara. Não tinha esse negócio de compensar a voz e microfone, não, né, Marquinhos? É, como é que é? Autotune. É, isso aí não tem, não. Coisa que o Fiuk usa direto, né? Até nas entrevistas o Fiuk usa isso aí, cara. É, pra modificar a voz, aquela coisa toda. O microverbo, como tem lá na rádio também. Todo mundo fica com voz grossa. Mas naquela época não tinha isso, não. O cara tinha que ter gogó mesmo, senão já era. E Brian Johnson, não preciso falar do cara, né? Você ouviu a Black Cat Woman, Electric Lady, Can You Do It, Natural Born Loser, All Because of You, Don't Do That, Give You Too Money e Keep On Rocking. A gente vai pro break e a última sequência com o Foyle, né? Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, cara, olha, eu tô adorando. Aliás, eu falar que gosto é até uma sacanagem, né? É uma coisa que chover no molhado, né, cara? Que tocar de rock and roll eu tô curtindo. É, fazer o quê? Eu gosto, como tinha aquele personagem na escolinha do professor Raimundo. Bom, vocês ouviram no último bloco aí o George, e agora a gente vai fechar com o Foreigner. Muita gente aí vai torcer o nariz e vai falar, pô, Foreigner, aquele grupo daquelas baladas, o It's Fala Girl Like You, I Wanna Know, I Love Yes, e I Don't Wanna Live Without You. Mas é o seguinte, nos anos 80, tinha essa coisa, de todo álbum a banda tinha que ter uma baladinha. É o hard rock tinha esse negócio. Todo álbum tinha que ter uma ou duas baladas, tá? Isso era clássico dos anos 80, mas... As baladas, se esperem que vocês vão ter um programa especial sobre isso aqui futuramente na riosurradio.com, tá? Espera, tá bom? Olha, o último bloco a gente vai curtir o Foreigner. A gente começa com Nightlife. Vamos lá. Classic Rocks. I got a fever over. essa última sequência foi mais tipo assim pra você ficar conhecendo, cara. Se alguém falar pra você, ó, ah, eu ouvi, eu gosto do Ford, né? Aí você já tem uma opinião formada. Ou gosta ou não gosta, tá? Esse aqui é o grande barato. Você ouve e você vê se gosta ou se não gosta. Você ouviu aí Double Vision, Hot Blooded, né? Deixa eu ver, Woman in Black. Rolou também I Gonna Win, Urgent, Luane e Nightlife. Foi o Ford, né? Gente, ó, chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks. Mais um Classic Rocks é promover. É... Lembrando a vocês que semana que vem tem mais, a partir das 14h, tá ok? E qual vai ser o especial amanhã ao vivo do Houston Concert? Whitney Houston, amanhã é o Whitney Houston. Eu sei que você vai torcer o nariz com seu roqueiro, mas fala pra tua namorada que eu tenho certeza que ela vai gostar, cara. Espalha pra galera, Whitney Houston, amanhã às 16h. Versões ao vivo, não, é tudo em concert, não tô dizendo em concert, ao vivo. Aí vem mais coisas aí, o que que vem mais no em concert? Queen também, pra você que curte Queen. Bee Gees, John Lennon, aí ó, tá vendo? Só coisa boa, cara, é só filé, tá ok? Gente, ó, sabadão, como eu sempre digo, logo mais à noite, se for sair, se for dirigir, meu amigo, não beba, tem sempre um mané que você pode chamar pra dirigir seu carro, então um cara maneiro, que não bebe, não só porque ele não bebe, porque ele não é um cara legal, não é um cara maneiro. Eu conheço muitos doidões caretas, entenda do jeito que você quiser. O cara que já é doidão por natureza, não precisa de nada, entendeu bem? Tem gente que não bebe mesmo, eu, por exemplo, não bebo mais, já tenho quase 30 anos. Bom, valeu então, se beber não dirija, se dirigir não beba. Você escolhe quantas duas frases você quer, tá bom? Semana que vem tem mais a partir das 14h. Gente, um bom sabadão e a gente se vê.